Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Olhos lindos, grandes e cabelo preto. Beleza rara que escondia por dentro vários segredos. E a alma aflita e o mal que a perseguia desde menina. Por trás das maquiagens, traumas e dores, rancores. Sua vida não era de flores. Se entregou às coisas dessa vida, drogas, bebidas e falsas alegrias. Aventuras por aí, pra tentar se divertir. E assim vivia se iludindo, destruindo sua própria vida. Em busca da saída, de algo mesmo que ela não sabia. Depressões, ilusões, mexiam com as emoções. E na igreja sua mãe de joelho clamava em orações. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Vai passando o tempo e ela continua na loucura. Nos fluxos de rua, à procura de um ombro amigo. Onde só tinha perigo, ali não havia amigos. Tipo princesa do gueto, perdida no beco do medo. Um gole, um trago ao seu corpo trazia mais estragos. Mas na alma se elevava o ego. Não existia critérios em busca do prazer. Onde o filho chora e a mãe não vê sensação de poder. Sem medo de morrer, mais uma noite está pra acabar. E pra sua casa ela vai voltar. Sua mãe não vê a hora dela voltar. Em sua casa segura pra repousar. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí. Mais uma noite ela vai sair pra tentar ser feliz por aí.